Dani, rapaz. Neverhack Family. Tripsy Hip Hop. Esse é meu bonde, vagabundo. Vim conquistar meu espaço, my nigga. Esse é meu bonde. Atrás do cash pra viver do sonho. Esse é meu bonde. Tripsy Hip Hop, MCs e Dani. Esse é meu bonde. É o avalanche nos alto-falante. Esse é meu bonde. Esse é meu bonde. Esse é meu bonde. Atrás do cash pra viver do sonho. Esse é meu bonde. Esse é meu bonde. Esse é meu bonde. É o avalanche nos alto-falante. Filma meu bonde, moleque. Essa é minha firma que broca nas track. Os mais pica do game, made in Larusite, my nigga the quality rap. Prepara os grave da caixa, é muito pesado o flow dos magrin. A meta é correr pelo certo, transformar todo o nosso talento em gin. Quem disse que a favela não pode, não sabe o poder que tem nossa caneta. Fazendo o trampo virar pra poder colocar comida na minha mesa. Parei de sonhar um tempo pra correr atrás do que eu acredito. Não julgue meu corre parceiro se você não sabe meu objetivo. Eu trabalho com fé na mudança, porque eu tô ligado que eu vou conquistar. Eu sei o gosto dessa lama, mas quero sentir gosto do caviar. Eu quero mais grana pra mim, porque todos sonhos têm preço. Não preciso dessa fama toda, mas se ela chegar é porque eu mereço. Convicção aqui tenho de sobra, os prazeres da vida vou experimentar. Pra quando chegar no futuro parar, os mais novos ter o que contar. Get está, essa é minha família. Deverhack trabalha no hustle, porque a meta do chefe é levantar a firma e tomar esse espaço, nega. Vim conquistar meu espaço, my nigga. Esse é meu bonde. Atrás do cash pra viver do sonho. Esse é meu bonde. Tripsy Hip Hop, MCs e Dani. Esse é meu bonde. É o avalanche nos alto-falante. Esse é meu bonde. Esse é meu bonde. Esse é meu bonde. Atrás do cash pra viver do sonho. Esse é meu bonde. Esse é meu bonde. Esse é meu bonde. É o avalanche nos alto-falante. Tipo aquele moleque louco pelo rap, de hack na cita cassete. Maloqueiro surfando na track. E os pleba querendo swag por nossa hashtag na net. De fato verá a evolução. O talento é barato demais, mas se não tiver foco, cê perde a missão. O tempo lhe permite aprender, a rua não deixar de ensinar. Tô pegando meu bonde, andando e querendo sentar no melhor lugar. Na missão, tô tipo Neymar. Difícil vai ser me segurar. Num ataque virei titular. No sonho não posso cochilar. Sonho alto demais. Cada passo será sempre o primeiro. Quero sempre ser mais. Com poucos amigos, porém verdadeiro. 10 centavos de paz, merecendo bem mais. Deixa os vermes falar pelas costas. Sinal que tá bem lá pro trás. Abasteço meu motor pra poder manter e ver o bonde andando. Falo por milhões de vida folgada e o rap como sempre salvando. Maloqueiro, passo pano. É o bonde que tá se alastrando. Trampando, trampando, trampando. Deixa os bicos morrer por aí só falando. Vim conquistar meu espaço, my nigga. Esse é meu bonde. Atrás do cash pra viver do sonho. Esse é meu bonde. Tripsy Hip Hop, MCs e Dani. Esse é meu bonde. É o avalanche nos alto-falante. Esse é meu bonde. Esse é meu bonde. Esse é meu bonde. Atrás do cash pra viver do sonho. Esse é meu bonde. Esse é meu bonde. Esse é meu bonde. É o avalanche nos alto-falante. Esse é meu bonde, só sujeito homem. Nós nunca se esconde, nós bate de frente pro alto e avante. Sempre adiante, na mente dos bico perigo constante. Aqui nós trabalha, nós mete a cara, corre pelo certo e faz acontecer. Diferente dos bico que para, só fala, não esquenta com nada, espera pra ver. Várias noites perdidas, muitas corridas, cabeça e canetas quebradas. Dedicação, trabalho e ação, pra manter firme na caminhada. Lágrimas foram derramadas, mas eu nunca perdi minha fé. Os baques que a vida me dá pode me derrubar, mas eu fico de pé. O Deus vivo tá do nosso lado, é a inspiração em tudo que eu componho. Pois ele é quem guia meu bonde e mantém vivo o nosso sonho. Vim conquistar meu espaço, my nigga. Atrás do cash pra viver de sonho. Tripsy Hip Hop, MCs e Dani. Esse é meu bonde. É o avalanche nos alto-falantes.